Faz assim, já que me esqueceu. Fica aí no barzinho, balada onde você quiser. Eu não tô nem aí. Faz assim, me bloqueia de tudo. Das suas voltas no mundo. Que a pergunta, a resposta, o final eu falo pra você. Mentaliza aí. Alguém que não seja eu beijando sua boca. Alguém que não seja eu tirando sua roupa. Alguém que não seja eu, você não vai querer. Mentaliza aí. Alguém que não seja eu mandando bom dia. Alguém que não seja eu pra dividir a vida. Alguém que não seja eu, você não vai querer. Mentaliza agora quem você nunca esqueceu. A resposta é eu. Mentaliza aí, filho. Essa é mais uma, essa é Jonas esticada. Faz assim, já que me esqueceu. Fica aí no barzinho, balada onde você quiser. Que eu não tô nem aí. Faz assim, me bloqueia de tudo. Das suas voltas no mundo. Que a pergunta, a resposta final eu falo pra você. Mentaliza aí. Alguém que não seja eu beijando sua boca. Alguém que não seja eu tirando sua roupa. Alguém que não seja eu, você não vai querer. Mentaliza aí. Alguém que não seja eu mandando bom dia. Alguém que não seja eu pra dividir a vida. Alguém que não seja eu, você não vai querer. Mentaliza aí. Alguém que não seja eu beijando sua boca. Alguém que não seja eu tirando sua roupa. Alguém que não seja eu, você não vai querer. Mentaliza aí. Alguém que não seja eu mandando bom dia. Alguém que não seja eu. Alguém que não seja eu, você não vai querer. Mentaliza agora quem você nunca esqueceu. A resposta é eu. Coisa boa, Brasília. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.